Quero mais. Hoje é dia 23 de março de 2014 e nós estamos aqui à noite no culto celebrando ao Senhor. Quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo 27. Você abre Lucas 10, 27. Citarei outros textos, mas esse será o nosso texto principal. Eu quero assim dar glória a Deus pela vida de Patrick e Zaira. Gente, o site está muito lindo. Se você não foi ainda, você está perdendo. Está muito bem feito, com muito carinho. Está em todas as pregações. Tem as nossas agendas. Está assim um negócio de primeira qualidade. Quero louvar a Deus pelos irmãos. Porque sério, eu sou com tanta alegria. Depois, irmão, de ver os irmãos servindo aqui, adorando o Senhor, de forma tão profunda. Disse, meu Deus, eu não sou digno desses meninos. Mas eu glorificar o Senhor pela vida deles. Amém, amados? Quero aí agora continuar a palavra do Senhor. Você sabe que a parte mais importante do culto é a palavra de Deus. Só que não necessariamente esse momento é o momento da pregação. Por isso que em todo culto nós temos a palavra de Deus. Inclusive nas canções. Lutero, ele falava que mais vale um hino do que mil sermões. Porque ele entendia que a pessoa fica reproduzindo aquela canção em casa e fica ali adorando. E ninguém fica, né? Bem, o pastor pregou o segundo tema. O primeiro tópico foi tal. Não lembro. A gente fica com conceito. Mas a canção não. A canção a gente vai cantando e vai, né, sendo cheio da palavra de Deus. Então, eu vou continuar nisso na palavra, só que agora sem a destreza de Lucas e sem a voz de Jana. Mas vamos lá. Amados, então vamos ler esse texto. E embora seja um texto muito rico e muito pregado a respeito de quem é o próximo, eu quero priorizar aqui, eu quero lançar a luz. Eu não, o Senhor, eu quero perceber a luz que o Senhor vai lançar sobre esse texto para nós, para que nós possamos aprender mais sobre a prioridade, como nós cantamos aqui. Eu fiquei tão feliz em ver os irmãos cantando e veio o mesmo Espírito falando sobre o Reino de Deus, sobre a importância, que é exatamente o que eu vou ministrar para vocês hoje. Então nós vamos ler aqui no versículo, no capítulo 10, versículo 25, na palavra de Deus do Evangelho de Lucas. Amém, amém, todos acharam? Amém. Amém. Queria que você desse uma olhada ao seu redor, veja se você sente falta de alguém. Algum irmão, alguma irmã que não está aqui. Eu acho que hoje a maioria dos irmãos não estão aqui conosco. Alguns estão viajando de férias. Outros devem ter algum problema pessoal, por isso não estão aqui. Paula está acompanhando a Fernanda e vai viajar para São Paulo, que está fazendo tratamento de câncer. E eu creio que Deus é poderoso para reverter esse quadro. Amém. E eu quero agradecer por sua oração e quero pedir que você continue orando em nome de Jesus. Mas quero que você também dê uma ligada para o irmão que não veio. Não é para cobrar porque ele não veio, mas para dizer, olha, foi uma bênção e eu senti sua falta e eu espero que esteja tudo bem com você. Amém? Eu quero que você me ajude a pastorear a sua igreja. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do samaritano que nós conhecemos e vou citá-la depois da oração. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos um pouquinho. Senhor Jesus, estamos aqui necessitados da Tua revelação. A Tua palavra, ela é capaz de mudar a nossa vida, a nossa história. A Tua palavra, Senhor, ela é tão poderosa que mesmo no momento, sim, tão despretensioso, onde nós às vezes achamos que somente estamos cumprindo o dever, a agenda, o nosso dever cristão está aqui, mas o Senhor tem algo infinitamente maior para nós. O Senhor tem a própria revelação da Tua Palavra para nós nessa noite. O Senhor tem uma chave para poder para poder dar uma ignição. O Senhor tem como virar a página, o Senhor tem como começar um tempo novo, até porque o Senhor gosta de trazer limiares ao tempo e dizer: é um tempo novo no meio do meu povo. E nós queremos que o Senhor manifeste isso aqui nessa noite. As pessoas que estão ouvindo essa gravação pela internet ou em qualquer lugar, que elas, em nome de Jesus, sejam impactadas pelo poder do Teu Espírito Santo. A Tua palavra, ela é poderosa e ela é envolvida com a possibilidade de ser cumprida. O Senhor não traz nenhum mandamento impossível. O Senhor não traz nenhuma direção que seja impraticável. Mas sabemos que só através da revelação, da iluminação do Espírito Santo, podemos aplicar a Tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus, quem estiver ouvindo agora, seja envolvido pelo poder do Teu Espírito, seja alcançado, seja tocado, seja tocada, que todo espírito contrário, toda resistência humana e demoníaca à Tua palavra caia agora em nome de Jesus, e nós possamos estar de coração aberto para receber a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Você vai ver em Mateus 22, 37, quem quiser anote, em Marcos 12, 30 e em Marcos 12, 33, e em Lucas 10, 27, Jesus falando sobre esse resumo dos seus mandamentos. Essa semana eu estava lá dando a força para aquele nobre rapaz ali, o Juliano, que estava convalescente, e uma enfermeira muito gentil começou a se abrir comigo. E eu pude ali trazer alguma orientação para ela, servi-la em breve momento. E ela faz parte de uma religião que cumpre, que tenta cumprir a lei mosaica. E no meio da conversa eu perguntei: mas você está trabalhando hoje? E era um sábado. Ela falou: mas estou fazendo bem. Então é impossível a gente não pensar na pergunta: e qual é o trabalho com o Neobem, a não ser um criminoso? Mas não queria ser leu, mas só queria abençoá-la e não queria, não era o momento para uma discussão teológica. E quando ela falou, e ela falou isso, depois ela disse assim: porque nós temos que cumprir os 10 mandamentos, não é? Aí eu falei: interessante, porque Jesus, ele, quando cita os 10 mandamentos, ele nunca os cita todos. Você já percebeu isso? E Juliana até completou, não foi, Juliana, no momento, com um carinho para ela: nós queremos servir, nós não queremos brigar com ela, amém, irmão? E eu disse: olha, Jesus, ele fala para a mulher do poço de Jacó sobre adoração. E aquele conselho de adoração de Jesus era muito novo, porque ele disse que o lugar de adorar era em espírito e em verdade. Ele diz: nós judeus sabemos onde adorar, adorar no templo, mas vocês samaritanos não sabem. Mas é chegada a hora, e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Olha onde eu quero chegar. Então, o que é que aconteceu lá da lei para cá? O que não disse aquela mulher, porque eu acho que iria trazer uma celeuma e talvez desperdiçasse e estragasse o que eu tinha dito antes, era que não tem como você querer cumprir uma parte da lei sem cumpri-la toda. Ela não vale. É que a própria Bíblia diz: quem tenta cumprir toda a lei de Moisés, perdão, quem cumpre alguns pontos da lei para que esteja cumprindo a lei, tem que cumprir toda a lei. E Jesus foi o único que cumpriu toda a lei. Mas onde é que eu quero chegar? Eu quero dizer para você e para mim essa noite que muitas vezes o que Jesus requer de nós está um pouco distante do que o que a gente acha que Ele requer de nós. E nós às vezes nos perdemos e nos cansamos por tentar cumprir as coisas que nós achamos que Ele requer de nós, sem que Ele esteja requerendo isso de nós. Aí você diz: ah, que bom, será que o pastor então vai pegar leve comigo agora? Vai dizer que o negócio era mais fácil do que eu pensava? Talvez não. O que eu quero dizer, queridos, é que Jesus, quando Ele viu os discípulos tão empolgados com o tamanho do templo, ele disse: olha, vocês acham magnífico esse templo, mas, quer dizer, estou parafraseando o que ele falou, mas se vocês destruírem ele, eu posso erguê-lo em 3 dias. Por quê? Porque o templo era símbolo de Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor tabernaculou em nosso meio, em Jesus. E depois, quando Jesus subiu, ele disse: olha, vocês vão receber o meu Espírito e a soprava sobre os discípulos. Depois, em Pentecostes, derramou o Espírito sobre a igreja e fez a morada dele a igreja, cada um de nós. Então, vamos juntar tudo isso no coxo de retalho e vamos concluir o seguinte, comigo aqui, vê se você concorda comigo. Quer dizer, então, que Jesus, ele veio para inaugurar uma nova aliança, uma aliança do seu sangue, que vamos celebrar logo, logo, a ceia hoje à noite. Então, se é a nova aliança, a aliança do seu sangue, quer dizer, então, que eu preciso descobrir, com revelação do Espírito Santo, o que é que devo cumprir da palavra de Deus. Mas será que tem alguma coisa que eu não devo cumprir? Como é isso, pastor? Me explica isso. Estou muito feliz, porque eu acho que hoje a gente vai superar algumas crises que muitos de nós podem ter aqui. Era lei de Deus que todo homem ou mulher no deserto que defecasse, cavasse um buraco, enterrasse as fezes e colocasse sal nelas. Era uma lei sanitária. Era uma lei necessária. Mas a gente faz isso hoje? Não. Nos próprios 10 mandamentos, o Senhor diz: não farás para ti imagem de escultura e não se prostre diante dela. Não fala? Fala. Mas a Bíblia também diz: fazei 2 querubins de ouro batido, um voltado para o outro, e colocai na arca. Aí você diz: Deus está se contradizendo? Não. É porque os querubins da arca não eram adorados. O que era adorado era a presença de Deus que estava na arca. Amém, amados? Então, como é isso? Deus fala: não matarás nos 10 mandamentos, mas diz a Davi: vai e dizime todo o povo. O Senhor disse aos seus 10 mandamentos: guarda e santifica o meu sábado. Mas o Senhor deu ao sacerdote o trabalho, e o trabalho mais puxado do sacerdote era que dia? Sábado. E aí, pastor? É para cumprir ou não? A resposta é simples. O Senhor cumpriu todos os mandamentos. E aqueles que não são interessantes para que nós venhamos a cumprir, que não são necessários hoje para que nós venhamos a cumprir, que a própria Bíblia nos liberou para não cumprirmos, foram cumpridos em Jesus, e substitutivamente Ele cumpriu por nós. A Bíblia diz que Ele completa todas as coisas. Ainda dentro desse argumento, vamos lá. A Bíblia diz que o sacerdote, ele deveria impor as mãos sobre um bode, e esse bode receberia todo o pecado do povo, e esse bode seria solto no deserto para que morresse lá. Jesus, ele foi crucificado aonde? Fora dos limites de Israel, no ermo, no deserto. Jesus, então, ele completa todas as coisas. Por quem foram salvos? Ou melhor, aqueles que sacrificavam na velha aliança um carneiro, ou umas rolinhas, ou um bezerro em holocausto, eram os bezerros e os animais que lavavam os pecados das pessoas? Não. Quem é que pagou os pecados de Moisés, de Arão, de Miriam, aquele povo que cuidava do povo no deserto? Quem foi que lavou os seus pecados com o seu sangue? Foi Jesus. Toda a lei, todos aqueles rituais e números apontavam para Jesus. Todas as cerimônias de celebração e todos os sacrifícios apontavam para Jesus. É como se você imaginasse aqui comigo uma ampulheta. A ampulheta, ela vai convergindo a areia para um lugar e aí começa outra fase, ok? Tudo aquilo da lei é ressignificado na graça. Amém, irmãos? Quer entender melhor isso? Leia o livro de Hebreus e o livro de Romanos e o livro de Colossenses e o livro... O que é que o nosso adversário Satanás quer fazer conosco? Ele quer que nós estejamos perdendo tempo com o que Jesus chama de rigor ascético. E não tenhamos tempo de cumprir o que é a verdadeira vocação da igreja. Vamos lá. Conversando sobre com a irmã, ela não está aqui hoje, está viajando hoje. Conversando sobre as seitas que têm crescido tanto. E ela perguntou: pastor, como é que as seitas crescem tanto? Falei: porque elas, o eixo delas é a heresia, o eixo delas é uma má compreensão. E a heresia, ela sempre agrada a carne. Sabe por quê? Porque quando nós achamos que é por nosso comportamento, pelo nosso esforço, que somos salvos, ou que nós somos abençoados, nós tiramos a glória de Jesus. Mas o ser humano é eminentemente idólatra. Nós gostamos, nós temos um defeito na nossa carne, na nossa índole humana, de querermos barganhar e negociar e pagar e comprar a Deus. Lembra que uma vez eu estava evangelizando umas pessoas muito carentes, numa casa de apoio em Salvador, de pessoas com câncer, e um velhinho bem idoso recebeu Jesus de forma muito emocionada, depois de a gente ter ministrado o Evangelho para eles. A gente ia nessas casas e juntava no refeitório, a gente também trazia para eles algumas assim, coisas para ajudar eles, e pregávamos a palavra ali. Muita gente converteu. Eu era bem jovenzinho, eu tinha uns 19 anos, por aí mais ou menos. Bem jovenzinho, né? E aí eu lembro que esse velhinho chegou para mim assim, e ele falou assim: pastorzinho, não sei, não lembro, pastorzinho para minha conta. Eu estou tão feliz. As lágrimas jorravam dos olhos dele. Porque agora tem Jesus, e eu recebi essa salvação. Mas eu estou tão feliz que eu não vejo a hora de voltar para o meu interior e pagar a minha promessa. Não dava, mesmo que eu pregasse de Gênesis Apocalipse, não dá para a gente cobrir tudo, né? Aí eu falei: que promessa? Aí ele falou assim: eu prometi que eu ia de tal lugar a tal lugar com a pedra na cabeça, e ali eu ia mostrar a Deus. Aí ele falou, ele estava emocionado, não estava? Eu vi a hora de eu morrer, quando eu disse assim: Jesus já carregou sua pedra. Quando eu falei isso, aí ele parou. Sabe aquela parada assim, que a pessoa viaja na história toda dela, como que diz assim: meu Deus, por que eu fiz tanta coisa? Aí ele parou assim: já pagou? Já carregou? Falei: já. Mas o que é que eu tenho que fazer? Recebe, de graça, o que ele te deu. Não, mas o que é que eu tenho que fazer? Falei: recebe, tem que receber. E a gente tem dificuldade com isso. O ser humano, ele quer fazer por merecer. Mas que em nome de Jesus, o Senhor nos liberte disso, amém? Amém. A palavra de Deus diz que nós somos salvos para as boas obras e não pelas boas obras. E fala assim: para as boas obras de antemão preparada para vós. A hora eu quero chegar. Você percebeu que esse texto, Jesus, ele usa daquilo que o homem já fazia, mas fazia de forma errada? Eu quero dizer a você hoje à noite que, por mais que você esteja se empenhando, às vezes, pode ser que eu e você sejamos gastando muita força e estejamos com muito empenho fazendo tudo que Deus mandou do jeito errado. Não tudo, é claro, você é um servo de Deus, um servo de Deus, amém, irmãos, amém? Mas olha aqui, eu acho interessante, porque Jesus podia dizer logo a ele assim: olha, então nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e me segue. Mas Jesus não falou isso. Olha o que o texto diz. Diz que ele era o quê? Ele era um intérprete da lei. Aí, intérprete da lei, o Senhor diz assim: olha, você conhece. Vamos lá, vamos voltar para o texto aqui. Ele diz: esse que o certo intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, disse: mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como você interpreta? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: responder corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Irmãos, olha que arrogância! Quando ele pergunta quem é o meu próximo, ele está dizendo que a primeira parte ele já cumpre. Ele não perguntou assim: como é que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Ele achou que já sabia como fazia. Você está entendendo onde eu estou chegando? Que risco nós corremos quando nós achamos que nós já sabemos e já estamos amando a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de nosso entendimento. Mas só preciso entender algumas coisinhas da doutrina aqui. Espera aí. Por exemplo, o que é mesmo amar o próximo? Você lembra um show que Jesus deu em Nicodemos, quando Nicodemos chegou dizendo: bom mestre, sabemos que tu és de Deus, porque se não fosse, não fazia o que tu fazes. Peraí, você não pode saber de nada, porque só sabe quem nasce da água do Espírito, que nasceu de novo. Irmãos, depois que nós convertemos, nós temos que ter a coragem de rever um monte de coisa antiga dentro de nós. Mas essa reforma tem que ser contínua. Sabia que eu tomo uns sustos às vezes com Deus? Ele diz assim: está errado isso. Tipo, eu digo: como é, Senhor? Está errado. Então ele diz: passa a fazer assim. Eu digo: como se eu fazia assim a vida toda? O Senhor, ele tem me empurrado. Tem gente que diz que põe Deus na parede, né? Deus está me pondo na parede. Ele tem me conduzido assim por um caminho estreitinho. Tem hora que fica tão estreito que ele: cadê a trilha? E eu estou sendo obrigado a rever o que eu entendia sobre o que é a igreja, porque, irmãos, às vezes a gente entende igreja de uma forma que precisa ser revista. O que nós vamos dizer ao Senhor, então? A gente vai perguntar a Ele assim: é, Senhor, bem, eu sei, eu amo o Senhor sobre todas as coisas, eu amo o Senhor com todas as minhas forças, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, e eu agora só preciso saber quem é meu próximo. Quem ama Deus com todas as forças, coração e entendimento, já sabe quem é o próximo. Você está entendendo, amém? Mas vamos lá, que eu não sei se acho que eu não vou terminar hoje mesmo, mas eu vou tentar. Vamos entender uma coisa. Aqui Lucas, ele resume todo. Lucas, inclusive, pela intenção que ele tinha de reunir todo o ensino de Jesus, não é que os textos se contradigam, mas eles se completam, amém, irmãos? Se um deles não disse força, por exemplo, Mateus não disse força, não disse, mas também não negou. Então, já o outro evangelista, Marcos, já completa, e Lucas também. Então, vamos pegar o texto de Lucas, que resume essa explicação de Jesus de forma intensa. Então, como eu devo amar a Deus? De todo o coração, de toda a alma, de toda a inteligência, de todas as forças. Amém ou não? E como eu devo amar o meu próximo? Como a mim mesmo. O que nós temos feito? Nós temos medido Deus por nós mesmos e amado a Ele como a nós mesmos. Amamos a nós primeiro e a Deus com o que nos sobra. Mas ele disse: não, pastor, não é não. Eu acho que a gente precisa ver se não é assim. Se não, vejamos. Como que nós amamos a Deus? Jesus disse assim: olha, quem ama são os que têm os meus mandamentos e os obedece. Esses são os que me amam. Agora eu pergunto a você, em nome de Jesus, se concentre para me responder. Os seus critérios para as suas escolhas, eles têm sido a palavra de Deus? Se tem sido, parabéns, você ama Ele. Mas se só tem sido quando é conveniente, então não ama ainda. É o que Jesus disse. Aí você diz: mas é impossível isso. Não é impossível. É absolutamente possível. Mas eu tenho que trazer esse ensino que muitas vezes é um pouco indigesto. Porque por eu chegar aqui e falar: uau, parabéns, a gente está indo muito bem, aleluia, uau, glória a Deus. Bem, algumas coisas estamos indo de vento em popa mesmo. Mas até onde nós iremos se a medida que medimos Deus é a nossa medida? Como é isso? Vamos explicar isso aqui. Vamos lá. Estou ligado aqui no horário, fica tranquilo. Vou Freud já dizia, discordo dele de um monte de coisa, mas nisso que ele acertou, que a nossa imagem de pai e a nossa imagem de Deus são imagens que se amalgamam muitas vezes. Por exemplo, é inevitável que a experiência de Joshua com Deus, de Joshua, eu chamo Joshua brincando, Deus Pai, seja influenciada pelo conceito dele de pai. Só que nem sempre temos um bom pai humano, nem sempre. Então, eu preciso lembrar você uma coisa, que não foi Deus que olhou para o homem e viu a relação de Adão com Sete ou com outro filho e disse, olha, estou inspirado, vou me chamar de Deus Pai. Não, não, não, não, não, não. Deus já existia como referência de pai, e querendo que nós tivéssemos essa relação de referência dele com os nossos filhos, diz, vocês também serão pais, para entender um pouco do que é a minha paternidade. Amém? Não foi Deus que se inspirou na relação de um pai e um filho para dizer que era pai. Não, ele sempre foi Deus Pai. Não que Jesus um dia tenha nascido no céu. Jesus só nasceu na terra, no céu ele sempre existiu. É o que a Bíblia diz. Então vamos pensar o seguinte aqui. Meu Deus, será que eu penso Deus baseado em quem Ele é? Ou eu visto Deus baseado no que eu acredito? Quero me desafiar a começar a ver Deus não baseado em suas experiências, mas em que Ele diz que é. Uma vez eu conversando com alguém, evangelizando essa pessoa, eu disse, olha, o Deus que você tem, pelo que eu percebo, é um Deus que você construiu. Ele fala, foi. Eu construí o meu Deus. O meu Deus é uma mistura de várias opiniões sobre Deus e conceitos sobre Deus, porque Deus é tudo e tudo é Deus, é um panteísmo. E eu falei assim, olha, esse Deus que você criou não tem como ser Deus, não tem como ele coincidir com o Deus verdadeiro. Porque o Deus que é construído baseado nas suas experiências, ele na verdade é uma parte de você, ele é você mesmo, você adora a você mesmo. Será que nós estamos preparados para desconstruir a nossa imagem de Deus e construí-la baseada na Bíblia? Às vezes nós lemos algum texto do Velho Testamento, eu os leio, e eu digo assim, meu Deus, que maldade! Eu digo, não pode dizer que é maldade, foi Deus que fez isso. E não é maldade, porque foi uma necessidade naquela circunstância. Mas aí um dos teólogos, não, esse texto, a autocrítica diz assim, de repente é uma glossa, é uma acréscimo e coisa e tal... Será que a gente está disposto? O que é que a gente acha do texto quando Jesus chega para a mulher sirofenícia e diz assim para ela? Ela pede, Deus, a minha filha está enferma. E ele fala, eu não posso tirar o pão da mesa e dar aos cachorrinhos. Parece de uma estupidez, de uma grosseria enorme. Tem gente que não aceita esse texto, diz que foi acrescentado. Agora a palavra de Deus também diz que o Senhor abate o exaltado e exalta o humilhado. Talvez aquela mulher sirofenícia precisasse ser abatida. E precisasse ouvir isso de Jesus. Porque às vezes a gente acha que Deus é sempre brando e tenro, e sempre carinhoso e agradável, e nunca exige de nós o que nós não queremos que Ele faça. Ou seja, Deus é meu bichinho de estimação. Porque Deus é cheio de poder e glória, Ele não é meu bichinho de estimação. Ele é Deus. Então eu disse àquela pessoa, olha... No dia que você for confrontado por esse Deus que você serve, aí sim eu acredito que você está o conhecendo de verdade. Porque enquanto Deus sempre assinala o que você faz, enquanto Deus sempre olha para você e diz, uhul, estou com você, não abro, pode fazer qualquer projeto que eu abençoo. Inclusive, abrindo parênteses, geralmente a gente faz assim, né? A gente faz alguma coisa e diz, oh Deus, abençoa aqui esse meu projeto. Às vezes não tem nada a ver com o plano de Deus na sua vida. Vamos fechar parênteses. Então, muitas vezes medimos Deus por nós mesmos. E o nosso conceito de Deus, às vezes, é muito menor ou diferente de quem Ele é. E muitas vezes nós agimos como esse sujeito aqui e dizemos assim, já tenho feito tudo, deixa eu ver o que o pastor vai pregar aí hoje, porque eu estou bem com Deus mesmo. Ótimo. Eu já deixo de fazer um monte de coisa que eu gostava. Se quiser, é assim. Nós não ouvimos mais hoje sermões que dizem: tema a Deus, honre a Deus, porque Ele é amoroso, mas também é terrível em poder e injustiça. Nós queremos dar uma... Eu lembro que uma pessoa que conheci, que amo muito, ela tinha uma disfunção alimentar, e ela dizia assim... uma pessoa muito legal, mas ela admitia a sua dificuldade em emagrecer, e ela dizia assim: gente, tudo fica gostoso com leite moça e chocolate. Olha, botou um leite moça e chocolate, qualquer coisa a gente bota dentro. Aí a gente fica botando leite moço e chocolate em Deus. E você já viu como a gente tem evangelizado? É assim. A gente diz: venha como estás, como a Bíblia manda, e diga: pode continuar assim mesmo, que Deus é misericordioso. A gente tem que dizer: venha como você está, venha como está, mas não peque mais não. Deus tem um plano novo na sua vida. Amém? Porque, e olha aqui, eu vou falar que é forte, presta atenção. Quando nós pregamos um Deus que não é o da Bíblia, nós pregamos o diabo. Sabe o que significa diabo? Mentiroso. Quando nós pregamos o Deus que não é o Deus da palavra, para agradar e para atrair, nós estamos agindo sob o espírito do anticristo. Aí você diz: pastor, você nunca mais pegou tão pesado com a gente. É porque a gente tem que dar um equilíbrio, irmãos, amém ou não? Quando você diz assim: olha, não, Jesus é um cara muito legal. E ele é mesmo. Não posso chamar de cara, né? Senão meu pai me puxa a orelha. Vou dizer assim: Jesus é muito legal? Muito legal. Jesus é amoroso? Demais. Jesus é tão amoroso que Jesus é capaz. Eu nunca perdoaria um pedófilo. Mas Jesus perdoa. Já pensou num negócio desse? É muito difícil a gente entender um negócio desse. Tem pessoa que Jesus perdoa um estuprador, o cara que pega uma mulher, que é invadida psicologicamente, fisicamente. Eu acho uma tremenda injustiça Deus perdoar um cara desse. Mas não importa o que eu acho, porque o que eu acho, eu tenho que colocar embaixo da vontade de Deus. Porque se eu quero aplicar o juízo, esse juízo cairá sobre mim? E será que eu também sou digno de ser salvo? Não. Então, amados, se Deus quiser perdoar o pedófilo, Ele pode. Ele vai sofrer as consequências naturais e sobrenaturais do erro dele? Vai. Tem que ser preso. Mas se Deus quiser converter essa alma e fazer o espírito dele entrar nele para regenerá-lo, Deus pode? Pode. Porque Deus é Deus. Você está entendendo? Diga amém. Então vamos lá. Eu não posso medir Deus. Eu tive que falar algo assim tão grosseiro para você entender que a gente não pode construir Deus baseado no que a gente acha. Às vezes você diz: não, mas Deus perdoa, mas eu não perdoo. Perdão não tem nada a ver com concordar com o que fizeram. Você entende isso? Diga amém. Não. Até porque, por exemplo, um casal onde um dos cônjuges é traído, Jesus deixa que se divorcie. Ele fala: pode se divorciar da casa do divórcio, só não pode se não tiver adultério. Mas se tiver, você pode fazer o divórcio. Mas esse mesmo Jesus diz que eu tenho que perdoar. Então como que eu posso misturar essas duas doutrinas? Jesus se contradisse? Não. Uma mulher traída tem que perdoar, mas não tem que voltar com quem traiu ela, você entendeu? Então, perdão não tem nada a ver com você manter o mesmo relacionamento com a pessoa. Inclusive, Deus nos perdoa, mas também nos disciplina. Está entendendo, irmãos? Amém, irmãos? Então, eu não posso medir Deus por mim mesmo. É o que muitas vezes nós fazemos. Amamos a Ele como a nós mesmos. Amamos a nós primeiro e a Deus com o que nos sobra muitas vezes. Amamos a nós como a Deus. Então, se por um lado nós amamos a Deus baseado no que nós acreditamos sobre Ele, como esse escriba, e esse erro sempre nos tenta, irmãos, a gente tem que ter coragem de trabalhar isso. Tenha coragem na sua oração de dizer: Deus, me mostra quem é o Senhor de verdade. Deus, me revela a tua pessoa. Deus, me revela a tua vontade para a minha vida. Deus, passa a tua palavra em minha mente, lava a minha mente tudo que é errado sobre o Senhor. É uma oração de coragem, de fé, e se prepare, porque Ele traz ensinos que podem revolucionar a sua vida. Mas o que acontece também, sabe o que é? É que às vezes nós amamos a nós como deveríamos amar a Deus, e colocamos nosso ego no trono. E aí, irmãos, qual é o risco disso? Uma relação de hipocrisia. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é assustador ver. Eu lido muito com crente de todas as denominações, inclusive a nossa. E eu cada vez estou mais abismado com o crescimento de cristãos nominais. Nós já somos 40 milhões de pessoas, sim. Mas desses 40 milhões, eu não sei se 5 desses são de fato convertidos. O que é a conversão? Eu sei que eu estou pregando hoje, não é empolgante. Mas não era empolgante também o que o João pregava. E era necessário, amém, irmãos? Amém? Que na hora do aperto, o que vai salvar você é a palavra de Deus. Amém ou não? Então, quantas vezes nós invertemos essa ordem e começamos a dar um louvor e uma prioridade a o que nós achamos acima do que Deus? Por exemplo, não, eu não vou, não, Deus falou, vai ver fulano. Digo, não vou não. Estou cansado. Deus fala assim, eu revigoro suas forças. Ah, não, Deus, estou cansado, não quer nada. Não, mas eu não fiz assim com você. Ah, não, não, não, Deus, eu tenho mais o que fazer. Engraçado que quando o Senhor falou isso a Ananias, que não é Ananias, marido de Safira, mas Ananias que foi ministrar o Evangelho para Paulo, Saulo ainda ali em Damasco, ele disse, ah, Deus, não vou não. E Deus falou, vá. Aí, tá bom, Deus, eu vou. Então é Deus, disfarça. Ah, Deus, não. E o que vai ser de mim depois que eu fizer isso? Irmãos, eu preciso que eu e você tenhamos uma revelação de que nós temos tempo para tudo, menos, muitas vezes, para fazer o que é básico da fé. Você não veio semana que vem? Eu quero que você ouça a pregação de semana que vem. Preciso que você ouça. Fala de 10 características básicas de quem foi regenerado por Jesus. Então, o que é que eu não tenho feito? O que é que tem crescido, multiplicado como um câncer dentro da igreja? Uma confissão que não diz respeito à atitude. E a Bíblia diz, eu tenho nojo de quem me adora com os lábios, mas não me obedece com as suas atitudes. Essa adoração me chega como fumaça nas narinas e eu estou a ponto de vomitar na minha boca. Aí você diz, meu pastor, o negócio é sério assim, é mais do que eu consigo falar para vocês. Antes da gente terminar, mas uma consequência ruim de a gente agir como esse escriba e achar que já está amando a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, toda a inteligência, todas as forças, é quando nós então dizemos, ah, eu adoro a Deus assim e o meu próximo eu adoro, perdão, o meu próximo eu amo como a mim mesmo. Preste atenção comigo aqui, eu sei que é bem denso o que eu estou falando hoje, mas eu vou explorar a sua inteligência, você está acompanhando, eu sei. Olha aqui, preste atenção para a gente terminar, repare. Jesus teve que ensinar esse escriba o que era, quem era o próximo. Jesus teve que ensinar Nicodemos o que era nascer de novo. E era muito interessante como Jesus investia tempo e aproveitava as oportunidades. Agora, o que é que ele quer dizer para nós hoje, domingo, hoje, aqui para nós? O quê? Que não é para eu desistir porque não tenho conseguido, mas é para eu receber o que ele conseguiu completar na cruz, porque ninguém aqui vai conseguir cumprir tudo que ele determinou, nem na lei, nem na graça. Para você não sair daqui achando assim, olha, meu Deus, então quer dizer que eu tenho que viver embaixo do tacão, porque senão Deus vai bater com uma regra na minha cabeça? Não! Qual é a conclusão de tudo isso? Entender, eu não consigo me fazer digno, mas eu, de graça, recebo. Não abro mão porque eu não consigo. Eu não consigo, mas quero. Eu sei que eu não vou conseguir fazer de mim mesmo, mas eu não abro mão. Aqui no texto, para a gente terminar de verdade, semana que vem eu concluo, que só fiquei, consegui ficar na introdução. E Jesus diz no final, no 27, isto, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus teve que usar o amor que aquele sujeito tinha, e não só ele, mas toda a lei, que esse mandamento é novo aqui, porque é tão primordial o amor que nós temos por nós mesmos, que Deus, sabendo disso, é como se ele dissesse: pelo menos o amor que você já tem aí, que é algum, que é esse que você tem por você, que às vezes é o único que nós temos, dê ele ao próximo. O que resta de nós quando nós damos o nosso amor a Deus e ao próximo? Nós damos agora o que resta a nós mesmos. Qual é a conclusão disso? Se eu dou o amor que é para Deus, para o próprio Deus, e se dou o amor que estou dando a mim ao próximo, o que me sobra para me amar? Nada. Pegue esse amor que você está desperdiçando, cuidando só de você, dê para Deus e dê para o próximo. Que sabe o que vai acontecer? A palavra de Deus diz em Romanos que o Espírito Santo derramará, que o Pai derramará através do seu Espírito Santo o seu amor em nossos corações. O seu amor não é ágape, seu amor é amor de interesse, porque você é humano. Pega esse amor, dá a Deus, dá ao próximo, que aí você vai ter espaço para receber o amor de Deus. É prático assim? É prático assim. Enquanto eu uso o amor que eu tenho para só amar a mim mesmo, eu nem amo a Deus como esse cara achava que amava, nem amo o meu próximo, porque ele nem sabia que era o próximo, Jesus teve que explicar. Mas quando eu pego o meu empenho, tudo isso que eu falei foi só para chegar a essa conclusão, quando eu pego o que eu tenho de amor, de interesse, de zelo, e eu entrego isso ao cuidado de Deus, cuido da sua obra, da sua vontade, e o que restou disso, eu cuido do meu próximo, eu acabo me descuidando, sim! E quem cuida de mim então? Deus! É por isso que você começou a ajudar e servir as pessoas, e você começou a ser visitado por um amor de Deus que você não conhecia. É por isso que você começou a aconselhar e consagrar a sua vida para poder ter o que dizer e não ser uma hipocrisia, e Deus começou a transformar a sua vida. É por isso que você começou a cumprir seus compromissos com Deus e com a igreja, e Deus começou a cuidar do que era seu. Você entendeu a revelação dessa noite? Diga amém. Então é assim: eu cuido do que é de Deus, eu cuido do meu próximo, e o que resta, eu cuido de mim. mas não é suficiente. E quem completa então? O Espírito de Deus, que é o veículo do derramado amor do Pai em nossos corações pela misericórdia do Filho que morreu na cruz. É isso que eu queria dizer. E arrudiei tanto. Eu e você precisamos dessa conclusão. Como Jesus fez? Vamos lá. Jesus pegou o amor que ele tinha, perfeito, diferente do nosso, amou ao Pai e amou o próximo. O que sobrou para ele? A cruz. Você só vai ter um encontro com a cruz quando não restar mais amor para amar você mesmo. Porque enquanto restar amor para você amar você mesmo, você não vai para a cruz. Você não vai carregar a cruz porque ela pesa. A Bíblia diz, mas o Senhor não bota um fardo pesado sobre nós? Não, é claro que não. É o que nós podemos carregar. Mas não é nada agradável carregar uma cruz, concorda? Quem tem amor próprio não carrega a cruz. Não carrega. Quem tem amor próprio não procura cuidar de quem não quer ser cuidado. Quem tem amor próprio não vai atrás de servir quem não quer ser servido. Quem tem amor próprio, disse Sofia, essa semana olhou para um rapaz na rua e deu língua assim. Falei, filha, que é isso? Ah, pai, ele não é de Deus. Eu falei, não, ao contrário, ele tem que amar quem não é de Deus para ele se tornar quem é de Deus. E a gente faz igualzinho às vezes. Nós vamos celebrar agora, irmãos, a ceia do Senhor. E a palavra de Deus diz lá, Paulo diz aos Coríntios, ele diz, eu passo a vocês o que também recebi, de que na noite que o Senhor foi traído, ele, havendo dado graças, tomou o pão e partiu, e disse, esse é o meu corpo partido por vocês, tomai e comei. Semelhantemente, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança, meu sangue, tomai e bebei, e fazei isso em memória de mim. O Senhor Jesus, quando celebrou a ceia, ele disse assim, eu não vou tomar mais esse cálice até que eu venha e serei com vocês. Imagina assim. Jesus. Dizer assim, ah, que saudade de vocês, minha igreja. Eu sempre estive com vocês, mas agora podemos celebrar juntos. E engraçado que Jesus ressuscitou e serviu um peixinho para os apóstolos, um pãozinho assado, mas não tomou vinho com eles. Por quê? Porque ele está abrindo mão até hoje, esperando você, para brindar com você. Quando nós tomamos o cálice simboliza a vontade de Deus, que é melhor do que a nossa. Simboliza uma aliança, um pacto, e nós celebramos essa aliança quando nós ceiamos. Nós não comemoramos mais a Páscoa como os judeus comemoram, por quê? Porque Jesus é a nossa Páscoa. É lei mosaica comemorar a Páscoa, é mandamento perpétuo. Mas por que não cumprimos? Porque Jesus cumpriu em si a Páscoa, porque Ele é a Páscoa. Na noite que Jesus serviu a Páscoa, não tem um cordeiro na mesa, você já viu isso? Por que não tem um cordeiro na mesa? Porque tem o cordeiro à mesa, sentado. E disse, esse é o meu sangue derramado por amor de muitos. Eu quero que você aprenda hoje, que você só vai conseguir derramar o sangue. Seu sangue não salva ninguém, mas talvez pelo Evangelho precise ser derramado um dia. Você e eu só vamos conseguir derramar o nosso sangue por amor ao Evangelho, se todo o nosso amor for a Deus e ao próximo. Aí você não tem mais um instinto de autopreservação que fala mais alto. Até o próprio instinto de autopreservação de Jesus disse a ele, ora aí, ó Pai. Jesus, como humano saudável que era, e era totalmente homem também, ele começou com o Pai dele. Tem problema insolúvel na sua vida? Ora a Deus. Era um problema insolúvel. Ele disse para Pedro, como eu não vou para esse momento, se foi para esse momento que eu vim, como, Pedro, que você não quer que eu morra? Ele era um momento de vitória de Jesus. Alguns acham que o diabo fez festa na morte de Jesus. Não, Foi o desespero total. Ele tentou tirar Jesus da cruz desde o nascimento de Jesus, tentou apedrejá-lo, tentou tudo para que ele não fosse para a cruz, mas ele venceu e foi. Então, eu e você precisamos entender, em nome de Jesus, que quando nós sofremos por amor ao Evangelho, e quando nos dói, essa é a nossa glória. Nossa glória não é comprar televisão de 50 polegadas para ver a Copa, não, irmãos. Embora isso nos alegra, mas não é a nossa glória. Nossa glória não é um carro novo, a nossa glória não é ter um ministério na igreja. A nossa glória é cumprir o chamado que Deus tem para nós. A nossa vocação, que muitas vezes vai ser um custo de dor. E o pão? O pão é símbolo do corpo de Jesus. O pão representa que Jesus teve seu corpo dilacerado e rasgado para que nós permanecêssemos um. O custo para que nós fôssemos a igreja unânime foi Jesus ter sido dilacerado. O custo para termos um só sangue e sermos uma família foi Jesus ter derramado o seu sangue. O custo está pago, irmãos. E a gente tem que começar a aprender a receber de graça, amém? Queria que você ficasse de pé para a gente poder celebrar esse momento tão precioso. A palavra de Deus diz lá em Coríntios que nós devemos sondar o nosso coração e nós devemos examinar nós mesmos, porque quem come e bebe indignamente é réu do corpo e do sangue. E há muitos que o Senhor tem que enfermar, tem que adoecer, estão abatidos e não sabem porquê, e alguns até o Senhor teve que tirar a vida para não serem julgados com os ímpios. Deus ama tanto a mim e a você, que se algum dia fosse fazer algo que me tirasse a salvação, como blasfemar contra o Espírito, que é não aceitar a mensagem do Evangelho de Jesus, Ele antes disso me tiraria a vida. Porque diz em Coríntios, para não serem julgados com os ímpios. Porque você vai ser julgado com os justos, amém? Você não vai ser julgado no meio dos ímpios, não. Vai ter o julgamento dos ímpios para a perdição, o julgamento dos justos para a absolvição. Você já vai para o julgamento certo, se você recebeu Jesus como seu Salvador. Então eu quero orar, consagrar aqui esse pão, esse cálice, que não cremos que é Jesus, mas também não cremos que é só um símbolo. Nós cremos na presença dEle conosco agora, de forma especial. E nós cremos que Ele se alegra muito. E se comer e beber indignamente é condenação e Deus nos disciplina, peça perdão ao Senhor e coma. Quero dizer uma coisa assustadora para alguns de vocês. A Bíblia diz, se julgue e coma. É uma ordem. Mas também louvo e admiro os irmãos que se julgando, ainda se percebem esse arrependimento e não comem dignamente, amém? O que há nesse momento é um momento de graça e de perdão, e que se você receber essa graça e esse perdão, você faz parte disso, e vamos continuar e não peques mais, amém ou não, irmãos? Porque de fato, quem é digno de tomar? Então, o único que não deve tomar é se entende que não vai abrir mão do que tem feito e tem desagradado a Deus. Mas se você tem essa disposição e essa obstinação de ser fiel ao Senhor, mesmo não sendo perfeito, você e eu temos que fazer parte disso, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus, aqui está o teu sangue e o teu corpo. Como tua palavra diz, esse é o meu corpo e o meu sangue. Eu sei que ali o Senhor falava de si mesmo. E agora, como o Senhor está aqui, eis o teu corpo e o teu sangue. Eu não creio que o Senhor está preso nesse pão e nesse cálice. Eu creio que o Senhor está livre do nosso meio. E eu te agradeço porque eu tenho plena convicção de que cada vez que eu consigo amar o Senhor e amar o meu próximo, eu amo menos a minha vontade carnal e eu estou mais parecido com o Senhor. É difícil, Senhor. Na verdade é impossível, mas eu te agradeço porque o Senhor completa todas as coisas. Eu te agradeço porque eu admito que não cumpro toda a lei. Eu admito, Senhor, que eu não cumpro nem aquelas que o Senhor disse que eu teria que continuar cumprindo. Mas eu te agradeço porque o Senhor sabe a obstinação do meu coração que é fazer a tua vontade. E isso que plantou foi o Senhor mesmo. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos livrou daquele daquela lei que nos matava. E o Senhor nos chamou para a nova aliança que nos vivifica pelo Seu sangue, o novo e vivo caminho. Eu te agradeço porque a lei tanto mata que matou o Senhor. E eu te agradeço porque o Senhor nos chama a uma morte que não é para terminar, mas é para um novo nascimento. Obrigado que nós podemos celebrar essa morte. Parece tão antagônico, é para morrer ou não, é para morrer para mim e viver para o Senhor. Aleluia. Nós queremos celebrar a Tua morte que nos trouxe vida, Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, nos perdoa pela indiferença, pela falta de prioridade que nós temos te dado. Perdoa, Senhor, porque nós precisamos, como o Senhor falou aos Efésios, colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas nós te louvamos porque há um novo e vivo caminho na nova aliança. E nós todos podemos ser feitos dignos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Que não nos sobre amor nenhum para nós, a não ser aquele amor de preservação, que Tua palavra diz que é saudável que tenhamos. Mas até esse amor de preservação, se for preciso, abre mão dele pelo Teu reino, que abramos o nome de Jesus. Senhor, que nós possamos ver as milhares e milhares e milhares de vidas que o Senhor já colocou nas nossas mãos. Que nós possamos crer que o Senhor nos chamou a sermos usados para ganharmos essa cidade para o Senhor. Que nós possamos crer que o Teu corpo, que é a Tua igreja, ele cresce de forma saudável e intensa, e que nós vamos crescer, que nós vamos falar o Teu Evangelho verdadeiro, e vamos ver almas e almas sendo salvas, para que cada vez possamos celebrar de forma ainda mais intensa esse momento. Nos chama a responsabilidade, Senhor. Se nós amarmos mais ao Senhor e mais ao próximo, teremos mais pessoas aqui celebrando a ceia. Teremos mais grupos, seremos mais discipulados, teremos mais vida sobre vida. Mas enquanto amarmos mais a nós mesmos, nós seremos inférteis, Senhor. Misericórdia de nós. Mas agora queremos receber todo o Teu perdão. Porque até os pecados que já cometemos, o Senhor já pagou na cruz do Calvário. E nós, uma vez perdoados e lavados pelo Teu sangue, nós queremos participar agora, Senhor. Mas participar sabendo o que estamos fazendo. Estamos representando aqui o corpo, a comunhão. Se não há comunhão entre nós, que o Senhor nos perdoe. Às vezes que eu não fiz questão de estar com meu irmão, de cuidar dele, de curá-lo, de receber a cura dele, me perdoe em nome de Jesus. E que nós tenhamos a maturidade de nos examinar agora. Não se eu fiz alguma coisa errada sozinho, somente, que é contra o corpo. Mas se eu ignorei outro membro do corpo. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Nós te adoramos nesse momento. E celebramos, Senhor Deus, a Tua morte que nos traz a vida. Celebramos também a Tua ressurreição, que ressuscitaremos também, para que um dia possamos ceiar contigo e o Senhor conosco. Nós vamos orar, Senhor, recebe a nossa oração agora. Quero que você ore aí no seu lugar, fale com o Senhor, peça perdão, se alegre com poder estar fazendo parte desse momento. Em nome de Jesus, faça a sua oração aí no seu lugar. Obrigado pelo Teu perdão, Senhor. Obrigado pelo Teu sangue que nos lava de toda injustiça. Obrigado pela Tua morte, Senhor. Nos traz vida e vida eterna. Em nome de Jesus. Pode vir aqui pegar. Vem aqui na frente, pega o seu pão, o seu cálice. Nós vamos participar juntos. Pode vir. Você espera um momento para a gente poder comer e beber junto. Por favor. beba, tome, coma, em nome de Jesus. Coma e beba da saúde e da vida de Deus. Você acaba de dizer com isso que você faz parte do corpo de Jesus. E que você está cada dia investindo em amar mais a Ele e ao seu próximo, para manifestar a presença e a glória dEle nessa terra. Recebi um novo coração. Que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz em Cristo. Já sou meu irmão. Preciosa é a nossa que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, Pai, e as consolações do Espírito Santo repousem sobre você e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra. Naqueles lugares onde nós mesmos dizemos, ali não há um filho de Deus, mas que o Senhor já está gerando filhos, derrama o teu avivamento em nome de Jesus. Revoluciona o nosso coração, Senhor. Revoluciona a nossa visão do Teu reino. E que a cada dia o Teu próprio Espírito Santo venha preencher o vazio que teremos por dar o amor que nós já foi dado pelo Senhor. Queremos entregar esse amor ao Senhor. Queremos entregar o amor que temos ao próximo, como Pedro falou, é o que tenho. Para que o Senhor continue derramando em nossos corações o Teu amor, Senhor. Enche-nos o Teu amor, para que possamos amar ao Senhor com o melhor do nosso amor. E possamos, Senhor, sem mais amar a nossa própria vida, entregá-la para a glória do Teu nome e para a manifestação da Tua glória através da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Sejam bem-vindas vocês, estão aqui com a gente, vocês duas. Viu? Sejam muito bem-vindas. Gente, nós vamos... deixa eu ver se tem algum aviso. Os grupos... Na terça-feira, ok?